Eso, eso. Cerveja Braga, cerveja Braga, é a cerveja da família Braga. Cerveja Braga, cerveja Braga, é a cerveja da família Braga. O senhor Braga é um grande cervejeiro, de mão cheia. Gosta de colecionar garrafas e canecões de outras marcas importadas. Decido criar sua própria companhia de cerveja. A cerveja Braga já é exportada, mas em alguns países o seu nome mudou, mas a fórmula não foi alterada. Cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, é a cerveja do senhor Braga. Cerveja Braga, cerveja Braga, é a cerveja do seu Braga. Cerveja Braga, cerveja Braga, a sua fórmula não foi alterada. Cerveja Braga, cerveja Braga, a sua fórmula não foi alterada. Cerveja Braga, cerveja Braga, é a cerveja do senhor Braga. Cerveja Braga, cerveja Braga, a sua fórmula não foi alterada. O senhor Braga é um cervejeiro de mão cheia, ele faz cerveja com outras vacas importadas. A cerveja muda o nome, mas a fórmula não é alterada. Cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga. Cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga. O senhor Braga é um cervejeiro de mão cheia. Gosta de colecionar garrafas e canecões de outras marcas. Cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, sua fórmula não foi alterada. Cerveja Braga, cerveja Braga, o seu nome mudou, mas a fórmula continua inalterada. Cerveja Braga, sua fórmula não foi alterada. Cerveja Braga, cerveja Braga, é a cerveja do senhor Braga. A sua fórmula não foi alterada, porque o senhor Braga coleciona canecões e garrafas. Tem a cerveja importada, é a cerveja do seu Braga. Cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga. Thank you. cerveja Braga, a cerveja Braga, é a cerveja da família Braga. O senhor Braga é um cervejeiro de mão cheia, gosta de colecionar a garrafa. Cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, é a cerveja do senhor Braga. Cerveja Braga, é a cerveja do senhor Braga, é a cerveja da família Braga. O senhor Braga, cervejeiro de mão cheia, gosta de colecionar garrafa e canecões de outras marcas importadas. Decidiu criar sua própria companhia de cerveja, a cerveja Braga, já é exportada. Mas em alguns países o seu nome mudou, mas a forma continua inalterada. Cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga, cerveja Braga.